veja mais um malandro na mira da polícia. Semi-analfabeto morrendo com automática na cinta. Só mais um maluco no caixão, irmão, favorecendo a maldita estatística. O retrato do vilão viciado, suicida que apavora e mata. Talvez o assassino sangue frio, psicopata, que puxa o ferro e reivindica seus direitos. A mão armada, a própria imagem do sequestrador do ônibus, sobrevivente da Candelária, o holocausto verdadeiro pânico, que o sistema intransigente, filha da puta, transformou em monstro. Só mais um filho de favela, vagando pelas trevas, vivendo à luz de velas, sentindo o gosto do fel, servindo de troféu no banco dos réus. E aí? Pode crer, maluco, eu tô do lado do pai de família que se humilha na rodoviária pedindo esmola da prostituta, puta que ganha vida na esquina pra manter os seus moleque na escola. Do maluco sem salário, ex-presidiário que tenta a recuperação também. Do menor de idade, fugitivo do cage que assalta o playboy na cara dura e sai andando com o ferro na mão. Então, o cenário aterroriza, a morte agiliza. Muita polícia, só perícia. Só um tanto de parasita empenhorando na quebrada, se destruindo na química. A consequência do descaso e do abandono é moleque de 10 anos descarregando um APT no seu peito, em troca do seu relógio, em troca do seu ouro. Vagabundo, homicida, senta o dedo sem dó. Outro herdeiro da miséria, revolucionário retornando ao pó. O ambiente é propício, controle o seu vício. Medo de morrer te incentiva a puxar o gatilho. No vacilo, dê um motivo, aproveite a estadia. No cemitério, hemorragia, bolsa de colostomia. Aí maluco, infelizmente é mais fácil se envolver com quem está por perto. 2 de novembro, flores sobre a sepultura, cortejo funerário, algemas no pulso, Dona Maria de luto. O demônio de fadas mais uma vez cumpriu seu itinerário. É malandragem, é só procurar paz. De elite, prostituta, de alta classe, saldo bancário de 50 mil, puta que pariu. Sequestrador não quer esmola, irmão, só o dinheiro do resgate. Mustang do ano, rolé no plano, mansão luxuosa no Lago Norte. Mesmo assim, enfim, sua moto Kawasaki, seu computador com internet, seu jet ski não te livram da mira da morte. Eu quero ver os meus moleques se formando, frequentando a escola. Nada de ficar na esquina, sofrendo influências negativas, experimentando cocaína, dando golpe em pistolas. Malandragem é o espelho aí. Os assassinos de terno e gravata estão por toda parte, controlando a polícia, comandando o sistema. Glock, .40 na cintura, distintivo, licença pra matar. E a mídia a seu favor nos transformando em problema. Jogam flagrantes no seu bolso, hematomas no seu corpo. Sempre a mesma história, e no final do pesadelo é só a sua mãe quem chora. Mais uma vez tem pastor alemão e Rottweiler atrás de você, no seu barraco farejando droga. 500 anos de descaso, o preto pobre favelado sempre foi o alvo. Um sentimento de revolta, nuvem negra à sua volta. A neurose te persegue, malandro te derruba, queima roupa, atira na sua cabeça só pra dar os conferes. É, só pra dar os conferes. Hey, malandragem, é só procurar paz. Por quê? Muitos aqui morrem por tão pouco. Revolta ensandecida, momentos de agonia. Olha o maluco ali se contorcendo na calçada com uma pá de pipoco. É, a malandragem paga a vista e quer o troco. A sua vida vale cocaína ou então o ouro de tolo que a madame vagabunda usa no pescoço. Cheiro de pólvora queimada, sangue na farda, veneno é misturado. Ninguém tem dó, ninguém chora pela alma do bandido que foi derrubado. É preciso muito mais que um ferro na cinta pra ser considerado. Mas olha lá, a criança adulterada se vendendo no sinal. Curte só o corpo do bandido, é, no gavetão do IML à espera do funeral. Panela vazia, oitão na cinta, o único incentivo. E aí, doutor, passa a carteira, não reage, senão eu atiro. É você que aplaude a covardia do pop. Joga droga e armas na periferia, promove a chacina e paga pau os gambés do G-Top. Eu poderia ter sido o sem terra ou talvez o mendigo da calçada. A esperança que entrou em como promotor sem coração, um catador de latas, o malandro terrorista, especialista, até a vista. Remalandragem é só pro